Bom dia, agora aqui da Casa da Videira, né? Depois desses dias todos gravando, que eu não sabia se alguém estava ouvindo ou não, pelo menos aqui eu sei que meia dúzia está ouvindo hoje. Eu realmente queria fazer uma reflexão sobre esse texto de trás para frente, começando a ler esse texto de Tiago, que sinceramente eu nunca pensei que eu voltaria a lê-lo como a gente está prestes a ter que lê-lo. Esse era um dos textos que a gente lia bastante nos anos 80, nos anos 70, mesmo nos anos 90, quando a gente via essa opção clara de Deus de colocar-se ao lado do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, daquele que precisa. Deus tem preferência, sim. Primeira coisa que eu acho importante para a gente ter na cabeça é que Deus não trata todo mundo igual. Isso é uma bobagem. Porque tratar todo mundo igual não é tratar com justiça. Vamos entender por que que alguém é rico. Existem pessoas que têm muito talento para acumular, para fazer, produzir. Tem gente que parece que tem um toque especial. Quando bota a mão nas coisas, as coisas viram ouro. E não tem nenhum problema em alguém ser rico. Ser rico ou ser pobre não é desvantagem nem é vantagem em hipótese nenhuma. Existe um porquê, e normalmente esse porquê pode vir em função de talento. Existe gente que não tem talento mesmo nenhum, não. É tosco pra caramba. Não consegue gerar recursos em abundância, nem para si, quanto mais para os outros. E existem pessoas que têm um tino, uma capacidade, uma habilidade que chega a ser impressionante. Tem gente que onde toca parece que vira ouro. E isso não qualifica alguém como bom ou como ruim, a não ser que a gente seja tão misógino, tão racista, tão intolerante, quanto as pessoas que a gente costuma ver nesse momento, quando a gente vê um Trump com intolerância com muçulmanos, com hispânicos, com negros, com todas as outras minorias. Quando a gente vê um Bolsonaro aqui no Brasil, quando a gente vê é fácil a gente achar, né? Ou ficar julgando que a atitude dele é porque ele é rico. Na história de Boaz que a gente viu por que que alguém pode ser rico. E como é bom que alguém seja rico. Para que com a sua riqueza possa abençoar, acolher e possa trazer justiça. Porque a igualdade, se eu trato todo mundo como igual, eu estou colocando algumas pessoas fadadas a um insucesso permanente. Porque as pessoas não têm habilidades iguais. Eu gosto muito quando pensam nessa questão das cotas, que o pessoal fala tanto mal, né? Ou das bolsas, que o pessoal também fala tanto mal. Tratar em igualdade de condições, teria que ser dada igualdade de condições para todo mundo. E as condições não são iguais. As pessoas têm deficiências que são internas e são externas. Então, quem tem uma estrada reta, plana, vai ter uma determinada facilidade para percorrer um determinado caminho. Quem tem uma estrada tortuosa, cheia de obstáculos para vencer, precisa de ajuda para vencer esses obstáculos. E justiça é muito diferente de igualdade. A justiça se aplica quando a gente é extremamente desigual. Uma pessoa que tem deficiência física, uma pessoa que vem de um grupo social não privilegiado, uma pessoa que tem uma história de vida, que vem da favela, morando num mesmo cômodo, todo mundo junto, sem condição de estudar, num colégio de quinta categoria, ela não pode ser colocada para fazer a mesma prova, as mesmas situações, de uma pessoa que estudou no Anglo, em São Paulo, ou que estudou no Positivo desde baby, ou no Bom Jesus da Aldeia. Teve condição de viajar, de ter férias, de ter seu quartinho, de ter seu material. As condições não são iguais. Por isso, Deus é desigual. Deus trata de maneira desigual. E Boaz é um cara que mostra claramente isso. Ele trata com profunda desigualdade essa moabita que chega lá. Que não é nem serva, nem escrava, tanto que ele começa perguntando de quem é aquela moça? A quem ela pertence? Porque um estrangeiro aqui provavelmente é escravo. Naquele mundo existia esse hábito. Ele fala, aquela é a moabita e tal, tal, tal. Ah. E ele Não favorece ela, falou, pode ficar aí catando com todo mundo. Ela estava na ordem, né? Tem os ceifeiros, tem as moças que eram trabalhadoras que faziam a colheita, e tem aquilo que a gente leu na lei há poucas semanas atrás, né? Aquela ordem de não voltar para catar, o que caiu no chão caiu, então deixa ela colher. E ele fala assim, cara, não vou tratar ela como a lei manda, eu trato. A lei mandava assim, não recolha, não volta, não respiga, não faz de novo, deixa lá para o pobre. Isso é a lei. Ele ultrapassa a lei. Fala, vem para cá, filha. Bebe da água da gente, vem almoçar com a gente, come junto na mesa. E começa a tratar com muita desigualdade ela. E na hora que manda ela voltar ao trabalho, fala, volta lá, pode ficar lá. Ele fala, olha, ninguém brinca com ela, ninguém toca nela. Uma mulher sozinha estava disponível, né? Ninguém toca nela. Ainda fala, olha, deixa cair umas espigas para ela poder ter o que pegar, tá? Um homem extremamente bondoso, um homem extremamente rico pelo relato, né? Um cara que tem um monte de empregados, tem um monte de empregada, cara super respeitado, né? Bom plantador de grãos. Mas, cara, que bom que ele era um homem rico, porque esse homem, vocês vão ver, eu não sei até onde a gente vai nessa história da Ruth, mas o livro é muito curtinho, uma história muito bonita de ler. Você vê que esse homem, no fim das contas, vai casar com essa mulher, que era uma mendiga grãos que ficaram para trás. Ele é super desigual. Ele não trata de casar com uma igual a ele. Ele inclui, ele favorece. Deus é assim, Deus favorece. Por quê? Porque existe um jeito da gente ficar rico e próspero que vem do trabalho, da habilidade, da boa administração, daquilo que a gente faz direito, das capacidades que a gente tem. Existe um outro jeito mais fácil de ficar rico e mais comum de ficar rico, que é aplicando a mais-valia. Ninguém fica rico fazendo bolo, fazendo geleia, fazendo bolacha, fazendo... Ninguém, ninguém. Não existe. No máximo você empata teu custo com teu prejuízo. Só se fica rico usando o trabalho dos outros. De verdade, só fica rico fazendo aquela história da mais-valia. Você paga o cara com a primeira hora de trabalho, as outras 7 horas de trabalho é tua, no bolso. E o texto de Tiago fala claramente com esse cara, ai de vocês ricos, que vocês oprimiram, a sua riqueza vem de roubar o salário dos ceifeiros, de reter aquilo que é direito deles, de ficar com a parte que a parte do leão fica para você. Quando é dia de abate, vocês se fartam, vocês enchem a pança e fazem isso às custas do pobre. Essa é uma outra maneira de enriquecer também. E essa maneira de enriquecer, quando o cara fala, eu tenho tudo que eu tenho porque eu trabalhei duro, sem ter trabalhado duro, sem ter tido habilidade, simplesmente porque explorou o trabalhador, simplesmente porque oprimiu, grilou terra, ou porque deixou de recolher o que devia ser, ou porque foi favorecido pelo governo, a gente está vendo agora esse bando de gente aí, que, como o Eike Batista, o Ike, né? O pessoal gosta de falar o Ike Batista. Né? Falou que ele deu 16 milhões de dólares para o governador pela boa vontade. Eu, rapaz, eu conheço pouca gente com mais boa vontade do que eu, rapaz. Eu nunca ganhei 16 milhões de dólares assim. Pela boa vontade. O cara é muito boa vontade, eu dei 16 milhões. Ninguém dá nada para ninguém assim. Esses 16 milhões de dólares que ele deu ou deixou de dar, o outro meteu a mão no bolso, saiu de posto de saúde, saiu de escola, saiu de estrada, saiu de gente que. Isso aí tem sangue. Tem gente que morre por causa disso. Tem gente que morre nos hoje, enquanto a gente está comendo aqui, tem um bando de gente morrendo no hospital. Está no Mato Grosso, é do Mato Grosso, né? Vai lá ver nos hospitais lá como é que é a desgraça, né? Eu estava lá quando eu vi meu pai, aí falta gás, falta isso, falta aquilo. Quando a gente vai aqui vai para o Nordeste. Ou chega no Recife, ou chega no Rio, ou chega aqui no hospital público, a gente chega aqui no hospital público, não tem remédio. Por que que não tem? Porque não teve a verba. Por que que não tem a verba? Porque alguém levou uma bola por fora, né? Isso custa a vida de alguém. E é por isso que no texto de Tiago ele fala assim, olha, o sangue dele está clamando contra vocês. Porque esse dinheiro que me faz enriquecer para viver no luxo. Porque o rico de verdade não vive no luxo, não. Vocês já notaram isso. O rico de verdade não vive no luxo. Porque quem trabalha e ganha dinheiro sabe que não é para desperdiçar. Quem trabalha duro e ganha do trabalho duro que tem, da boa administração que faz e da gestão que faz, não vai sair aparecendo na revista Caras. Não vai. Você conhece alguém que já apareceu na revista Caras? Assim, parte das suas relações de vocês, pessoas que vão na revista Caras, na Ilha de Caras, entendeu? Ou gasta, sabe, R$ 100 numa garrafa de vinho. Quem trabalha e sabe quanto custa, não paga. Você só paga com esse dinheiro, dinheiro que você não teve trabalho para ter. Se foi de bola, de corrupção, de sacanagem, de grilagem de terra, de alguma coisa, você tirou, bom. Qual o problema de você comprar um carro e botar na sua sala de estar? Lembra do Ike? Ele tinha um carro, um Lamborghini, não era? Na sala de estar dele, guardava o Lamborghini dele. Se você trabalhou para ter aquilo, você não faz isso. Você não faz isso, você cuida, mantém, você faz negócio. Você nem compra o Lamborghini, você compra um carro legal, mas não precisa disso. Então, Deus tem preferência, sim. Porque a preferência pelo mais fraco, pelo pobre, pela viúva, pelo estrangeiro. Temos o Carlos agora aqui, né? Carlos, né? Marcos. Marco. Marco é estrangeiro. É fundamental a gente entender que nesse momento em que todo mundo recebe mal os estrangeiros em todos os lugares do mundo, porque o americano vai começar a ser mal recebido também, isso é sem dúvida. Você acha que essa animosidade não vai causar que as pessoas também, quando chegarem, vão ser mal recebidas e questionar? O cara vai começar a questionar o cidadão americano por aquela praga que está lá no governo. De repente o cara é super gente fina, cara. Entendeu? A gente é chamado, como cristão, a acolher bem o estrangeiro, a receber bem o pobre, a viúva. Por quê? As pessoas estão em desvantagem quando estão nessa situação. A pessoa, quando é viúva, quando é pobre, quando não teve acesso à educação, quando é de outro país, ela está em desvantagem com o idioma, com os direitos legais dela. Não tem os mesmos direitos que você, não tem a mesma proteção que você. Cada nós, como cristãos, se acolher bem. Acolher bem, tratar com diferença, para que no fim a gente possa ter equidade. Equidade e equilíbrio nas relações. Porque a vontade de Deus é que ninguém seja pobre. De novo, para terminar, eu vi que vocês devem ter ouvido eu falando da nossa teologia erótica, né? Nossa espiritualidade erótica, né? Essa espiritualidade do eu me sinto bem, isso me dá prazer, isso me faz sentir legal, eu me sinto uma pessoa melhor. Cara, se você está nessa espiritualidade, você não entendeu nada. A espiritualidade da Bíblia, a espiritualidade da visão judaico-cristã é uma espiritualidade feita na relação com o outro, e com o outro diferenciado. O pobre, a viúva e o estrangeiro são exemplos disso. Então, talvez o que eu quisesse chamar para hoje é que Deus sim trata com diferença as pessoas. Porque a diferença é que compensa. Você não pode chegar e pegar a Bia, com 3 anos de idade, e querer que ela saia apostando uma corrida com você daqui, e que você fale, vamos ter igualdade de condições para ser quem chega primeiro. Você vai ter que fazer o que a gente faz com uma criança, né? Já! Ela sai correndo igual uma louca, dando o máximo, e você vai lá, né? Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Eu vou ganhar! Olha só! Você está sendo justo? Tá, mas você está sendo igual? Não. Agora, se você for competir uma corrida entre o Vini e o Leandro, aí, meu filho, bota os dois aí para correr na mesma estrada, ganha o melhor. Nesse ponto que o melhor ganha, nesse ponto que o mais rápido seja rico. O que que você faz com que você ganha? Pega aquela vantagem que você tem e inclui outros. Pega aquela sobra que você tem de força, de sabedoria, de habilidade, de gentileza, tudo isso, de educação, de oportunidade, tudo que você teve a mais, inclui os outros. E aí você vai devagarzinho construindo um mundo mais igual, mais igualitário, mais equânime. É isso que a gente lembra, que tem sim diferença nos tratamentos. E quem é fraco precisa de um pouco mais de força. Quem é forte tem a força para poder oferecer para quem é mais fraco. E assim a gente chega em igualdade de condições diante de Deus, diante das pessoas. Lembra isso, a nossa espiritualidade é prática, se faz no dia a dia. Tem muitas outras coisas para tirar desses textos, mas eu queria chamar isso. Deus trata a gente com desigualdade. Bom dia.